represento minha firma, 100% nordestino, ritmo e poesia. Por amor, não por dinheiro, represento o meu estado, como fez Luiz Gonzaga com o Baião e o Chachado. Cabra macho, cabra da peste, nascido no sertão, representou até o fim o nome dele. É Lampião. Em Caruaru, tem um mestre Vitalino com a mão cheia de barro. Mais um artista nordestino. Na guerra de Canudos teve vários guerreiros, mas o maior destaque foi Antônio Conselheiro. Chico Science passou por aqui, pode crer. Fez a sua história, o Mangue Beat Brasil afora. É por essas e outras que eu não paro de rimar. Gosto do que faço e nada vai me parar. Faço uma letra pros irmãos se ligar, que o melhor é estudar, diz o crime não entrar. Você que me critica agora passe a respeitar. Hip Hop Nordeste mais uma vez está no ar. Aliado CP fazendo o que gosta mais. Ritmo e poesia sempre a favor da paz. Gosto do que faço por amor, não por dinheiro. Represento com meus parceiros, hip hop verdadeiro. Gosto do que faço por amor, não por dinheiro. Represento com meus parceiros, hip hop verdadeiro. Gosto do que faço, não fico de embalo. Tô disposto a calar a boca de vários otários que não tem nada de bom pra apresentar. Não faz uma correria dos dois, já quer falar. Eu cheguei a ser criticado por vários caras otários que disseram que eu nunca ia subir no palco. Mas com os aliados vou conquistando meu espaço. Com o microfone na mão e passando meu recado. Considera minha rima uma arma, uma arma. Engatilho a mente e disparo a rajada. Mas não é pra machucar, é pra passar informação. Atenções voltadas à conscientização. Não quero ser o melhor, não quero ser o fodão. Só quero mais respeito de irmão pra irmão. Se não gosta do som, dá pro ouvido não escute. Tem que haver democracia, gosto é gosto, não se discute. Tá ligado que a nossa cara é o hip hop, é o hip hop. A sua inveja é que faz o nosso ibope. Tá dado um recado pra todos os otários que se danem as críticas, porque eu gosto do que faço. Gosto do que faço por amor, não por dinheiro. Represento com meus parceiros, hip hop verdadeiro. Gosto do que faço por amor, não por dinheiro. Represento com meus parceiros, hip hop verdadeiro. Gosto do que faço, não por mim, pela favela. Relatando os prejuízos que acontecem nela. Relato os fatos que acontece aqui. Saca só, meu irmão, FBI lembrou e disse que em 96 uma tragédia aconteceu. Um fato marcante que a favela não esqueceu. Quatro irmãos brutalmente assassinados. É por essas e outras que eu não me calo. Gosto do que faço por amor, não por dinheiro. Represento com meus parceiros, hip hop verdadeiro. Sou preto do gueto, mereço respeito. Gosto do que faço, exijo meu direito. Você me criticou, agora se ligou. Que faço rap por amor, tenho orgulho a minha cor. Tá dado o recado, espero que tenha gostado. Se não gostou, o problema é seu. Porque eu gosto é do que faço. Gosto do que faço por amor, não por dinheiro. Represento com meus parceiros, hip hop verdadeiro. Gosto do que faço por amor, não por dinheiro. Represento com meus parceiros.